Thank you. связь. Júlio, prossiga. Utilização de reboque saindo do pátio 3 para pátio 1, ponte 4. Até o pátio 4, até a ponte 4, pátio 1, autorizado, Júlio. Direto. Whisky, Juliette. Lima. Sossega. Prestado no pátio 3. Gente, em coordenação com Juliette. Juliette autorizado. Controle 8, Juliette Lima. Juliette Lima. Juliette Lima, retorno para posição aqui no pátio 3 devido ao quebra-tocar. Reporte pronto, novo reboque. Juliette, marcando ponto 4, pátio 1, Dragon, bom dia. Gente, Júlio, bom dia.